Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler o livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro Reis, ou Primeira Reis, no capítulo 17. A profecia de Elias contra Acabe. Os milagres em Serepta que aconteceram, um texto muito lindo e muito significativo para as nossas vidas, com algumas lições fundamentais para a nossa devoção, para o nosso relacionamento com Deus. Antes disso, como é habitual, vou fazer uma leitura que o pastor Paulo Bueno de Camargo nos mandou lá do Paraná. E nós vamos ler para que todos sejam edificados. Então, vamos iniciar com essa leitura, uma janela para nossas vidas espirituais. Mesmo que nossas vidas emocional e espiritual sejam distintas, elas influenciam-se mutuamente e profundamente. Nossos sentimentos, muitas vezes, nos abrem uma janela em nossa jornada espiritual. Quando não conseguimos deixar o ciúme, podemos nos perguntar se estamos em contato com o Espírito em nós que clama Abba, que significa Pai, irmãos, irmãs, Pai, Paizinho, Pai querido. Quando nos sentimos muito tranquilos e centrados, podemos vir e perceber que este é um sinal de nossa consciência profunda de sermos muito amados. Da mesma forma, a nossa vida de oração, vivida como resposta de fé à presença do Espírito dentro de nós, pode abrir uma janela em nossas emoções e sentimentos e paixões e nos dar alguma indicação de como colocá-los a serviço da nossa longa jornada para o coração de Deus. É um texto de Henry Nouwen. Que Deus nos abençoe a essa janela espiritual e a intimidade com Deus. Irmãos, vamos ler o capítulo 17 agora, nessa devocional, com duas verdades fundamentais, importantíssimas para nós, e mais uma informação também de rodapé da BKJA. Diz o texto assim, a partir do versículo 1: Eliarru, ou como conhecemos, Elias, o Tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Ahav, como conhecemos, Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias, ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Irmãos e irmãs, aqui há uma primeira verdade. Eu falei duas, mas há pelo menos três verdades essenciais para a nossa trajetória cristã. Primeiro, Elias dá uma palavra ministra, uma palavra profética contra Acabe. E nessa palavra profética, ele diz que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. E assim aconteceu. Deus disse que não era para cair e não caiu orvalho nem chuva nos anos que se seguiram, porque essa era uma forma de repreensão a Acabe que contrariava a vontade do Senhor. Irmãos, aqui há uma primeira verdade fundamental para as nossas vidas. Quando há um homem de Deus, uma mulher de Deus entre nós, e essa pessoa tem uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor, quando nós estamos falando profeticamente, quando estamos sendo usados por Deus para anunciar sua vontade, porque profecia se traduz em dois polos. O primeiro ponto é o anúncio da vontade de Deus. O segundo ponto, ou segundo polo, é a denúncia do pecado. Anúncio e denúncia. Por isso, quando as pessoas ficam dizendo, há um profeta aqui, outro profeta ali, tome muito cuidado, porque andam dizendo que há profetas em todos os lugares e essas pessoas geralmente não anunciam a vontade do Senhor e nem denunciam o pecado. E esses profetas, os profetas bíblicos, segundo o parâmetro bíblico, são pessoas que trazem uma palavra do Senhor e que têm consequências para a vida de lideranças, para a vida até de um país. Então, essa é a primeira verdade. Deus disse que não ia cair chuva e não caiu chuva, porque era uma repreensão do Senhor contra Acabe. Essa é a primeira verdade que eu quero que você guarde agora. Continuando a leitura, os milagres em Serepta, versículo 8. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. É interessantíssimo esse detalhe de para onde Deus mandou Elias. Serepta, de Sidom, era uma cidade litorânea, localizada entre Tiro e Sidom, no território governado por Etbaal, pai de Jezabel. Elias, que em hebraico tem o sentido de Yahvé, é meu Deus. Guarde isso. Elias significa Yahvé, é meu Deus. Nome que refletia exatamente a essência da sua mensagem, recebem uma ordem expressa de Deus para ir morar bem no meio da terra onde chegara o culto a Baal. Ou seja, Deus manda ele para o ninho da serpente mesmo, para o lugar onde estava sendo cultuado Baal, um falso ídolo. um falso Deus e ele manda Elias para lá. Ou seja, Yahvé, meu Deus, Deus vai até esse local para desmontar essa mentira. O profeta de Yahvé, o homem de Deus, versículos 18, 24, o capítulo 12, 22, agora seria sustentado por frágeis mãos humanas, uma pobre viúva. Observe bem, uma pobre viúva, quase a ponto de morrer de fome. Ela estava com fome. Ela era viúva, em tese, alguém desamparada. Além disso, ela não trazia, não fazia parte, melhor dizendo, do grupo étnico e religioso do povo de Deus, Lucas capítulo 4, 25 e 26. Na realidade, ela pertencia a uma nação pagã, que na época representava as forças que se opunham ao reino de Deus, e ela foi chamada por Deus para alimentar o profeta. Lá na nação pagã, Deus levantou alguém de coração quebrantado que alimentou Elias. Contudo, ele foi. Mas por quê? Na certeza, na fé, na confiança que Elias tinha no Senhor, que exemplifica o tipo de devoção e comunhão que o próprio Deus desejava receber de Israel. Então, quando Deus está nos mandando uma palavra aqui para os missionários, de modo geral, tá bem? Um missionário pode trabalhar na sua própria família, pode trabalhar na sua própria igreja local, pode trabalhar para a sua denominação, pode trabalhar numa agência missionária, pode trabalhar no seu país ou fora do seu país, mas quando Deus o levanta, tenha a convicção de uma coisa: o Senhor vai providenciar o sustento. Não importa qual seja o contexto, não importa qual seja o local, Deus vai preparar a viúva de Sarepta para você, para a sua vida. E ainda que esse local esteja dominado, um território dominado por idolatria, o Senhor vai providenciar um coração, que se dobra diante dele, um coração quebrantado, para providenciar o seu sustento. Não tenha dúvida disso. Eu provei disso antes de ir para o seminário, logo depois do meu chamado, trabalhava numa metalúrgica e depois saí um ano para ficar aguardando uma preparação, um discipulado. E um trabalho chamado pré-teológico, não sei se ainda, acho que não existe mais dessa maneira, como era naquela época. E enquanto isso, Deus providenciou, vidas para nos abençoar, e depois abençoou durante toda a jornada pastoral, através das igrejas locais, e encerrando esse trabalho na igreja local, há 5 anos, Deus tem levantado as viúvas de Sarepta para nos abençoar também, ou seja, pessoas, não necessariamente hoje, pessoas vulneráveis ou pessoas que estão num local idólatra, não exatamente nesse contexto, mas Deus prepara o seu sustento. Tenha certeza que Deus providencia o seu sustento. Eu quero que você ouça essa palavra e creia: se Deus está te chamando, se Deus está te comissionando, aquele que chama e comissiona é o mesmo que sustenta. Glórias sejam dadas ao Senhor. E ele foi para Serepta, e ali nós vamos ver o que aconteceu. Versículo 10: ele partiu em direção a Sarepta, ou Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns dois gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos, porque era o fim da comida e da bebida para ela. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, e depois fará para ti e para o teu filho. Ele estava dando uma oportunidade para ela exercer a sua fé. Então, em primeiro lugar, quando Deus quer levantar um profeta, uma profetisa, de fato usado por ele, e esse profeta vai ser voz do Senhor, podem acontecer sinais grandiosos como esse de não chover para exortar alguém que está ocupando uma posição de poder ou um país, né, ou uma cidade ou um país, e Deus faz isso para o bem, para que a pessoa tenha a oportunidade de refletir e voltar para ele. Em segundo lugar, se você foi comissionado para a missão, não tenha medo. Não tenha receio, ele vai sustentar você. Eu conheço pessoas que são sustentadas por ele há 10, 20, 30 anos ou mais. Se nós formos verificar, pessoas que são sustentadas por Deus, porque quando Deus levanta alguém de fato, ele ordena que se providencie o seu sustento. E vamos para o terceiro ponto e o ponto final. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. Ela obedeceu e Deus supriu. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Vai, meu irmão, vai, minha irmã, porque Deus não vai deixar faltar o azeite puro na tua botija. Passados esses acontecimentos, o filho dessa mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? A mulher tinha consciência, com certeza, de que estava num local contrário aos desígnios do Senhor, e provavelmente, então, no momento de confissão de pecado, ela diz isso: vieste condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Porque o salário do pecado é a morte, irmãos. Ao que Elias lhe rogou: dá-me teu filho. Tomando gentilmente dos braços dela, levou ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou-o sobre o seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor, dizendo: Ó Yahvé, meu Deus, até essa generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: Ó Yahvé, meu Senhor e Deus, faze voltar a vida a esse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. Estava morto e reviveu, irmãos. E depois de quanto tempo? Agora que eu vou, você que nos acompanha há mais tempo, que já ouviu um destaque dezenas e dezenas de vezes, já percebeu então que essa representação numérica tem um conteúdo para o povo hebreu, que não era um povo de grande filosofia, letrado em filosofia, pelo contrário, era um povo simples e a representação numérica era para eles também uma representação de conteúdo. E a representação de conteúdo se traduzia com números. Então você já percebeu isso, já ouviu várias vezes e já percebeu, são dezenas e dezenas de vezes desde o começo da Bíblia. Em seguida clamou o Senhor dizendo: Ó Yahvé, meu Deus, essa generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Volto a esse versículo. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: Ó Yahvé, meu Senhor Deus, faze voltar a vida a esse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. Irmãos, está aqui um apontamento claro daquilo que aconteceu na ressurreição. Aquele que estava morto reviveu, e reviveu no terceiro dia. Ao terceiro dia, assim como ele se deitou sobre o menino 3 vezes, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque o três tem essa significação da Santíssima Trindade, que é a melhor comunidade. Nos fala Agostinho, e também tem o significado da virada completa na história, uma virada de um decreto de morte para a vida, está lá no livro de Esther, e uma palavra que nos remete ao processo de crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Ó Yahvé, meu Senhor Deus, faze voltar a vida a esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu, assim como Jesus estava morto e reviveu, porque houve uma virada completa na história ao terceiro dia. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: Olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus, que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Irmãos e irmãs, quando nós lemos esse lindo capítulo, em primeiro lugar, nós temos que destacar que Deus levantou ao longo da história profetas, e essa profecia é tão significativa que Elias vai aparecer no Monte da Transfiguração para confirmar que Jesus é o cumprimento da lei e da profecia. O espírito da profecia estava sobre Jesus, anunciando a vontade de Deus e denunciando o pecado. Nós somos chamados para anunciar a vontade do Senhor e para denunciar tudo aquilo que contraria a vontade dele. Em segundo lugar, o texto nos fala como obreiros de Deus, como obreiras, como missionários e missionárias, que quando o Senhor chama, quando ele levanta, quando ele comissiona, quando ele determina, designa alguém, chama alguém para um trabalho. Ele providencia o sustento. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você ouça essa palavra e tenha certeza. Deus está me chamando, ele vai providenciar o sustento. Então, somente eu quero que você tenha muito temor de Deus para não inventar um chamado. Mas se Deus está chamando você, tenha certeza que aquele que chama é o mesmo que sustenta. E em terceiro lugar, para a honra e para a glória do Senhor, o Senhor nosso Deus é o Deus que vira a história por completo, é o Deus que ressuscita os mortos, é o Deus que faz um menino que estava morto reviver, e ele fez com que o seu filho Jesus, que estava morto, revivesse também. Jesus já tinha operado isso também. Operou na vida de Lázaro, operou, no outro milagre da ressurreição, com a filha de um fariseu. Muito o Senhor operou, mas agora não, agora era o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre Jesus, e quando ele veio sobre Jesus, o Espírito do Senhor o levantou da morte e deu vida, e vida em qualidade, e vida em abundância, para que Jesus agora tivesse o corpo totalmente glorificado e depois fosse assunto aos céus, anunciando que nós também ressuscitaremos e nós receberemos um corpo glorificado que viverá no céu e na terra eternamente. Nós nos encontraremos com o Senhor. Os que morreram vão se levantar primeiro. E os que não morreram e estiverem no dia da volta do Senhor, subirão com ele e o verão, e subirão com ele e o encontrarão nos ares. E vão viver na nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, porque não há nem morte que possa reter o poder de Deus, nem a morte. Quando as pessoas dizem só não tem solução para a morte, eu quero te dizer, a solução para a morte já veio. A solução para a morte é Jesus. A solução para tudo. A solução para tudo, meu irmão e minha irmã. Até para a morte é a solução para a morte é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você foi chamado por Deus para denunciar o pecado da idolatria, por exemplo, no caso de Acabe, denuncie esse pecado. Se você foi chamado para anunciar a vontade de Deus, anuncie a vontade de Deus. Se você foi chamado por Deus, tenha certeza de uma coisa: ele vai providenciar o teu sustento, ele vai te honrar, ainda que seja de uma viúva que não tinha sustento nem para ela, ele vai providenciar para ela e vai providenciar também para você. Aliás, ele já tinha providenciado através dos corvos, versículo 6 vai falar sobre isso. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. Ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Que coisa linda! Deus providencia alimento. Eu sei disso, eu testemunho isso. Quando às vezes nós estamos numa situação de ficar esperando, um milagre de Deus, Deus providencia esse milagre. E Deus providencia esse milagre para manifestar a sua presença e a sua glória, e depois ele usa pode usar uma viúva ou quem ele quiser para providenciar o teu sustento. E encerrando essa palavra, meu irmão, minha irmã, hoje é o terceiro dia. O terceiro dia é o dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e a sua história vai virar por completo, e tudo que está morto vai reviver, e tudo que foi considerado morto vai tornar a vida, se há alguma coisa na sua vida pessoal, vai reviver em nome de Jesus. Eu lhe declaro profeticamente. Se há alguma coisa na família que aparentemente está morta, vai reviver em nome de Jesus. Pode reviver. Se você crê no Senhor Jesus, se alguma coisa está morta na igreja local, na sua denominação, pode reviver pelo poder do nosso Senhor Jesus. Até a nossa sociedade, muitos vão ainda crer em Jesus e vão sair da morte para a vida. Que Deus nos abençoe nessa devocional e que nós saiamos com o espírito profético em primeiro lugar. Em segundo lugar, crendo nos milagres do Senhor, do corvo que nos alimenta, de uma viúva que nos alimenta, de um Deus que nos sustenta. Em terceiro, a transformação de um estado de morte para a vida, porque quem crê no Senhor Jesus será salvo e quem não crê já está condenado. Então, se você crê no Senhor Jesus, a morte não é a última palavra, a última palavra é a vida. E vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e prepare-se, porque quando Elias entra no relato bíblico, você vai começar a ver coisas espetaculares, sobrenaturais que Deus operou ao longo da história e vai operar na sua vida também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Muitos irmãos já se alimentaram pela manhã, outros vão se alimentar ainda, ou talvez estejam se alimentando agora à noite. E nós queremos que essa devocional ouvida ainda hoje ou amanhã, para aqueles que não puderam se alimentar, seja um alimento, Senhor, um alimento que sustente, seja um óleo puro, Senhor, na vida deles e delas, Senhor. E para aqueles que, para quem se alimentou, isso seja um alimento a mais. E para quem não se alimentou, isso seja, essa devocional seja um alimento, para que todo o corpo de Cristo possa viver a vida abundante e eterna. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.